vezes eu me perguntei: por quê? Pra quê? Sei lá. Por que será que eu sou parte disso aqui? É o verão do Brooklyn, no rolê do Spike Lee. Uma parte ainda falta, outra parte eu já vivi. É uma noite pra afundar ideias, pra se redimir. Busco ar, busca paz, busca amor, vai atrás. Mira o sol, deixa vir pra aquecer, deixa ser o mito. Faz ela trai, o mundo cai, o que tu quer? Vamos ver e vamos ter, escrevi pra esquecer. Um copo de água clara, muita sede pra beber, um gole de segura. 6 anos pra aprender. Eu podia ter tentado ser tudo que eu não fui. Eu podia tá melhor, mas a música seduz. Eu sei, CD não vende, ainda o mundo vai quebrar. Eu quero uma internet, as contas vão chegar. Já é, demorou, tenho que lidar com isso. Orgulho tá no chão, rap é compromisso. E a escola do meu filho pra pagar é o quê? Reforço minhas convicções, vou subverter. Eu rimo pra dormir, durmo pra não me abater. Eu luto pra sair, saio pra não me render. Coração me fez sofrer. Feito dominó, Rally, Selassie, Sun Tzu, pra enxergar melhor. Anos de escola sem identificação, mares nunca antes navegados, 20 anos vão. A bola quica vive, a roleta gira em contramão. Deixa os inimigos irem, do contrário eles ficarão. Aí é foda, ver legal é igual rato na esteira. Firma meta de segunda, que amanhã é terça-feira. Vidros pelo chão, drinks e neon, solidão. Vizinhança em paz, só confirmação. A volta pra minha terra é emoção e fortaleza. Os mesmo cara na estação e o monte de incerteza foi tiro inicial. Agora é Shaw e Gutierrez, RB e Tenere. Agora é Hornet e RR. Já foi pro Minaki, é agora só de 12 molas. Já foi África, Bambata, agora tudo elas rebolam. Samba é no império, quer ver jonga é na serrinha. Baile charme é viaduto, baile funk é fazendinha. Cheira cola e camelô, vagabundo, puto e crente. Vascaína e flamenguista, calçadão, mar de gente. Coração me fez sofrer, solidão me viu voltar. Time vai vencer. Um samba em fevereiro pra cantar. Me fez sofrer. Solidão me viu voltar. Tanto som que eu já amar e proteger. Um samba pra cantar. Quem vê de fora é sedutor. Dia ferve, a noite cobra. O chão é cinza, o clima é seco. A paz é relativa, a pista é sinuosa. Mas pra quem quer se perder, é Disneylândia, vagabundo. O meu lugar também tem mitos e seres de luz. A sirene do SAMU é o Mississippi em blues. A milícia tá de frente, desce a rua. É uma ginga em cada andar. O bicho continua, cai o rei. Troca secretário, plano de governo. É civil que apreende as maquininhas deles mesmo. Vendaval de buceta é carro. As piranha pula, as pessoas, algumas não, mas as coisas mudam. Papo é de abrir, qualquer porta é pra vender. O dinheiro gira aqui, é sonho de crescer. Enquanto clínica de aborto, lote e citotec é mato. No 9º batalhão até soldado blinda carro. 1% ao ano, o crescimento é controlado. Eles juram, mas sem neurose, as coisas mudam. Celta quer só pipa, pista tá que é calmaria. O asfalto quase brilha, os olhos em cima é igual farol de milha. Tem que saber levar quem cumprimentar. Tem os karatê, peculatus, Panamá. A esquerda é Marechal, a direita é Irajá. Em frente é Oswaldo Cruz, e é longe pra voltar. Coração me fez sofrer.